Acordei com o pé direito, um sorriso no olhar. A vida é luta, é guerra, mas nasci pra batalhar. Já tropecei, já chorei, mas não vou desistir. Enquanto o sol brilhar, eu tenho pra onde ir. Não deixo o medo me calar, nem o cansaço me travar. Meu sonho é meu motor, eu vim pra acelerar. Pode vir tempestade, que eu vou me molhar dançando. Se a vida me testar, eu respondo sambando. Nada vai me parar, meu destino é brilhar. Com fé no coração, ninguém vai me segurar. Cada queda é um degrau que me leva pra cima. Quem acredita corre atrás, não fica na esquina. Eu sou guerreiro, sou raiz, sou filho da esperança. Carrego a força no peito e a leveza de uma dança. Yeah. Oh, oh. A maré virar, eu viro com ela também. Aprendi com o tempo, o bom vence o porém. O segredo é seguir, mesmo sem garantia. Porque uma manhã começa com o que você faz hoje todo dia. Pode vir tempestade, que eu vou me molhar dançando. Se a vida me testar, eu respondo sambando. Meu sonho é meu motor, e eu vim pra acelerar. Pode vir tempestade, que eu vou me molhar dançando. Se a vida me testar, eu respondo sambando. Nada vai me parar, meu destino é brilhar. Com fé no coração, ninguém vai me segurar. Cada queda é um degrau que me leva pra cima. Quem acredita corre atrás, não fica na esquina. Eu sou guerreiro, sou raiz, sou filho da esperança. Carrego a força no peito e a leveza de uma dança. E se a maré virar, eu viro com ela também. Aprendi com o tempo, o bom vence o porém. O segredo é seguir, mesmo sem garantia. Porque o amanhã começa com o que você faz hoje todo dia. Todo dia, pode vir tempestade, que eu vou me molhar dançando. Se a vida me testar, eu respondo sambando. Nada vai me parar, meu destino é brilhar. Com fé no coração, ninguém vai me segurar. Uou.